Jornal dos Jornais. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Só ajeitada na máquina. Arruma a máquina aí. Atenção. À vontade. Ah, legal. Agora foi bom. Com carinho é outra coisa, né, Maurício? É verdade. É verdade. Vambora, vamos. Ô, Barbosa, olha, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com as notícias da política, né, Barbosa? Quais são? Barbosa, as eleições aqui no Rio estão mais frias que nádegas de pinguim, né, Barbosa? Estão mais frias que o quê, Maurício? Nádega de pinguim, Barbosa. Nádega de pinguim. Olha os pinguins, olha os pinguins. Olha, cadê os pinguins? O que, que é isso? Não é pinguim nada. Uma coisa mais parecida com pinguim. Tá, né? Tá bom. Vai, Maurício. Os candidatos estão muito quietos, né, Barbosa? Um fala uma coisinha de lá, o outro diz um negocinho daqui. Uma decepção. Decepção, Maurício. Ah, bom era quando um candidato chegava e dizia, a senhora, sua mãe é isso? Não, Maurício. Aí o outro dizia, eu soube umas coisas da sua mulher que não vou nem falar porque esse é problema particular seu. Que é isso? Aí sim, Barbosa. Tem estados aí, Barbosa, onde todo mundo fica esperando o horário eleitoral só pra ouvir o xingamento, sabia? É verdade. Lá em São Paulo, por exemplo, né, Barbosa? Lá em Osasco, né? Desabou lá o palanque do Mário Covas, né? Isso. Aí o Maluf disse, foi uma obra de Nossa Senhora de Osasco. Que isso? Que coisa, hein? Barbosa, olha, quem não se conforma com tudo isso aí, Barbosa, é o candidato derrotado. Ai, meu Deus. Que acha que tá faltando calor ao debate. Ah. Eles não sabem nem fazer um debate. São dois despreparados. Nem se xingar eles sabem, nem difamar eles sabem. É por isso que sou mais eu preparado. Comigo eles teriam que botar as barbas de molho. O meu nome é Neneias e o meu número é 96. Bom, tá bom. Abraço, Neneias. 106. Para. Ah. Leva o cara daqui, que coisa. Vai, Maurício. Agora eu vou embora. Vai embora. Babosa, olha, e o FMI, Babosa, anuncia que vai emprestar 30 bilhões de dólares ao Brasil. Pretende, né? Pretende emprestar. Agora, Babosa, cai entre nós, hein, Babosa? Venderam quase todas as empresas brasileiras, alegando que isso iria devolver todos os nossos problemas, né, Babosa? Ficaria tudo resolvido, agora nós continuamos duros e sem as empresas, né, mano? Pois é, né, Maurício? Parece Babosa, parece aquele cara que vende o Fusca pra pagar as dívidas. Aí no dia seguinte descobre que continua endividado e andando a pé, né, mano? É verdade. Exatamente. Maurício, acertou na mosca. E é sobre esse empréstimo de 30 bilhões de dólares que nos fala agora o nosso comentarista, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. Ora, o FMI vai emprestar 30 bilhões de dólares ao Brasil, não é? E o que significa isso? Significa que o Brasil vai pegar um empréstimo de 30 bilhões de dólares no FMI. O Brasil pode usar esse dinheiro. Olha, o Brasil deveria ter as taxas do mercado Sprite, não é? E sobre o mercado futuro, porque isso aí apresentaria um significado de incremento nas importações de carambola para a Tailândia. Importações de carambola para a Tailândia? Exatamente, que isso? Por causa dos 30 bilhões de dólares que o Brasil vai ver o que significa, não é? Ah, sim. Então o FMI vai pegar o dinheiro e vai para o incremento das exportações de carambola para a Tailândia. Ah, entendeu, sim. Babosa? Entendi. Aqui falou, fala fácil da economia, Jamil Reis. Fico. Vai, Maurício. Ô, Babosa, ele tá saindo na França um livro, Babosa, que eu tenho certeza que você vai adorar, Babosa. Qual o livro? Tem tudo para fazer sucesso no Brasil, Babosa. Qual o nome do livro, Maurício? Título do livro, Aprendendo a Conviver com as Pessoas Difíceis. Ah, meu Deus. Ah, e os meus problemas estão resolvidos. Olha, Babosa, esse livro foi escrito por professores franceses e relaciona 11 tipos de pessoas com personalidades difíceis. Me conta, quais são? Ansiosa. Ansiosa. Paranoica. Histriônica. Obsessiva. Narcisista. Esquizoide. Impaciente. Depressiva, dependente, agressiva e evitante. Que isso? Qual dessas seria a pior de lidar, hein, Maurício? Tá difícil aí, Maurício, tá difícil. Agora eu conheço uns que juntam tudo isso aqui, viu? Num pacote só. É, exatamente. E agora vamos falar de esporte. E pra falar de esporte, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio da Madeira. Que isso? Pisei. Vai você. Não, para com isso, Maurício, para pisei. Com isso. Pisei. Tá pisado. Baixinho, mas tá pisado. Vai, Antuérpio. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu não vou nem comentar, né? Não, acho bom, não, acho bom. Pessoal isso. Pessoal esse, que vem de baixo não me atinge. É verdade. Dá um chute pra tu ver. Não, para, gente. Meus amigos amantes da bola, o governo do estado está vendendo um estádio que tem ali, logo depois da Praça da Bandeira. Ah, um estádio que tem depois da Praça da Bandeira. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não é, Barbosa? Um tal aí de Maracanã. Já, vagamente. Maracanã. Pois é, pessoas ligadas ao futebol devem conhecer, não é? Tá certo. Pois muito bem. 50 milhões de reais. É o preço? É. Eu já conversei com o Zé Braulio, Barbosa, e disse a ele. Ô Zé, vem cá. Meu nobre cunhado, não é? É. Já sei como torná-lo um grande astro do Maracanã. Nós vamos comprar o estádio, colocar você jogando lá dentro, e quem não aplaudir você, nós colocamos pra fora. Que é isso, doutor Épica? Exatamente, Barbosa. É. E o Zé apoiou fielmente, não é? Claro. Já fizemos as contas aí, portanto, ele raspou todo o dinheiro dele, eu também. É. Faltam apenas 49 milhões, R$ 999.578. Ah, só isso? Para conseguirmos comprar o Maracanã, que está ao preço de 50 milhões já. É, pouquinho. Aqui falou Antuérpia da... Tem algum para emprestar aí, Bruno? Não, não tem, tô caído. Então, aqui falou Antuérpia da Damasceno, comentarista que pisa na bola. Tá certo. Se tiver algum dinheiro sobrando... Tá, vai descansar a cabeça, Antuérpia. Tá bom. Maurício... Babosa, olha, e os clubes estão desesperados, Babosa, atrás de pontos que perderam em jogos bobos, né, Babosa? Como assim? O Flamengo, todo mundo quer se classificar, né, Babosa? Então, o Flamengo recorre à justiça contra o Botafogo. Sim. O Botafogo recorre à justiça contra o Vasco. E o Vasco recorre à justiça contra todo mundo. Não era melhor ganhar no campo, né, Babosa? Mais fácil, né? Aquela bolinha lá, jogar pra dentro do gol, é melhor, né, Maurício? E por falar em ganhar, Babosa, o Fluminense ganhou de goleada, Babosa. Aleluia! Maravilha, hein? Olha, Babosa, numa espetacular partida realizada nas Laranjeiras, o Fluminense goleou a poderosa equipe dos motoristas e trocadores de ônibus. Ô, Maurício, que papo é esse? Que poderosa equipe de trocadores e motoristas, rapaz? 5-0, Babosa. Ah. Olha, a derrota dos rodoviários, Babosa, foi atribuída ao fato deles terem jogado de calça comprida, com aqueles óculos escuros que todo motorista de ônibus tem. Que é isso, Maurício? E com calor ainda arregaçaram as calças. Não, não, ô, Maurício... Prejudicou também a equipe dos rodoviários, Babosa, o fato de eles terem jogado com o trocador como goleiro, Babosa. Mas qual é o problema? É que o trocador não pôde usar a luva de goleiro, Babosa, por causa daquela unha do mindinho comprida. Não, não, ô Maurício, para com isso, Maurício. Ainda dava cheio de nota de um na mão. Não. E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo veranista. É amigo, né? Você pode ser os dois, né? Pode ser os dois. Os dois. Amigo, entre parênteses, veranista. Ah. O verão está chegando e você precisa estar na moda para não fazer feio. Compre hoje mesmo as sungas pulsando. Cada mergulho vem um siri junto. Que isso? Sungas o quê, companheiro? Pulsando. É, cada mergulho vem um siri junto, não é? Sim. As sungas pulsando são feitas com material resistente. É. E tem um aroma que atrai os siris. Que isso? Aroma de minhoca. Aquela, para com isso. Assim, após cada dia agradável na praia, você poderá curtir uma sirizada depois. Que absurdo. Sungas pulsando, tão irresistíveis quanto o Vando. O que o Vando tem a ver com isso? Ah, meu Deus, vai, Maurício. Vamos olhar lá em São Paulo, a polícia está adotando uma técnica simples e barata para aumentar a segurança nas delegacias superlotadas. O que eles fazem? Cão vira-lata. Cão vira-lata? Olha, os policiais colocam o cão vira-lata amarrado no pátio da delegacia, e os cães sempre começam a latir quando tem algum movimento estranho, mano. Que isso? Às vezes os presos estão ali tramando alguma fuga, babosa, cavando um túnel, aí os cães começam a fazer barulho, babosa. Que isso? Não é esse barulho, não. Agora agarra na canela do preso. Não, Maurício. Olha, os presos, babosa, tem o maior carinho com esses animais, sabia? É mesmo? Ontem, inclusive, babosa, um preso ofereceu a um cachorro desse uma deliciosa vitamina de chumbo derretido. Que é de vitamina? Para com isso. Que maldade, Maurício. E agora vamos saber como está o movimento no Aeroporto Internacional do Rio. Do aeroporto para a locutora oficial Iris Leite Era. Atenção, senhores passageiros. Please, ladies and gentlemen. Que isso? I can stop loving you. Não, o que é isso? Informamos aos senhores passageiros que o portão 16 fica antes do portão 15. Ah. Comunicamos aos senhores passageiros que peru é esse? Que peru que não, isso aí é um bichinho que tá viajando, tá? Não esquenta a cabeça não, tá indo pra Manaus, tá? Comunicamos aos senhores passageiros que por medida de segurança é proibido soltar puns nas proximidades da cabine de comando. Tinha acabado essa história desse pun, gente, eu tinha pedido. Vocês estavam me obedecendo, agora com o lamboto de novo. Ah, meu Deus. Vai, Maurício. Tenham todos uma boa viagem. Pra você também, Iris. Vai, Maurício. Babosa, lá em Nova York, Babosa, a pesquisadora Evelyn de Berg, Babosa, ela disse que o ronco diminui com a idade. O ronco diminui com a idade. Segundo o Paulo Roberto, tem um companheiro nosso aqui que não ronca há muitos anos já. Que é? Para com isso. Larga do pé do cara. É nosso amigo e companheiro. Ah, Babosa, segundo Deus. Essa pesquisadora, Babosa, os jovens roncam muito mais alto do que os idosos, Babosa. Ah, é? Ela pesquisou o ronco dos seres humanos por 10 anos, Babosa. E aí? Não, Babosa, imagina uma coisa dessa. A mulher passar 10 anos estudando ronco, Babosa. É. E chega em casa e ainda tem que ouvir o marido roncando. Ai, ali. Muito alto, ali. Eita, esse foi alto. Olha a puxada. Para! Ela estudou outras coisas também. Para, vambora, Maurício. Babosa, lá nos Estados Unidos, Babosa, a revista Science publicou um outro estudo dizendo que os macacos são mais inteligentes do que imaginamos, Babosa. Eu tenho acompanhado isso, Maurício. Mas disso eu já sabia há muito tempo, Babosa. Por quê? O macaco não está sempre com a macaca? Não, que macaco com a macaca, Maurício? Olha, Babosa, além disso, outras provas da inteligência do macaco. Quais? Eu nunca vi macaco fazendo coisa que os homens fazem, Babosa, como cortar árvore, jogar casca de banana na rua e andar armado. É verdade, é verdade. E os cientistas descobriram, Babosa, que a inteligência do macaco é maior do que eu imaginava, porque o macaco sabe contar até 9, Babosa. Eu li sobre isso, Maurício. Inclusive, outro dia vim encontrar um macaco com um lápis atrás da orelha. Não, que lápis atrás da orelha? Não inventa. Nós trouxemos, Babosa, aqui um macaco. Bota o macaco aqui, bota o macaco. Olha aí. Esse aí é um macaco que sabe contar, Babosa. Ah, sabe contar? Macaco, tudo bem? Tudo. Macaco, vamos lá. Nas eleições tem o César Maia e o garotinho. Quantos candidatos tem? Quatro. Olha, tá vendo como é que tá? Quatro. Macaco, quantos dedos sobraram na mão esquerda do Lula? Oito. Oito? Quantos anos o Fluminense vai levar pra voltar pra primeira divisão? Aí endoidou o macaco. Ah, acabou, tá. Um abraço, tá bom? O Jornal dos Jornais.